Você vai ouvir agora uma ministração impactante. Ela trará à sua vida crescimento espiritual e transformação. Ouça com atenção, anote as referências bíblicas, compartilhe com outros irmãos e experimente desfrutar das bênçãos que vêm do conhecimento da Palavra de Deus. Acesse ainda outras mensagens no nosso site www.projetoadoradores.org.br.